Agora eu vou conversar aqui no estúdio com o Carlos Alberto de Souza Ramos, ele que é presidente do Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança, Vigilância e Segurança Orgânica de Foz do Iguaçu, Sindesfoz. Bom dia. Bom dia. Satisfação recebê-lo aqui para falar um pouquinho aí do panorama da categoria, que inclusive agora, na semana passada, né, aconteceu a eleição ali no sindicato, eram duas chapas, a sua chapa se sagrou vencedora com 167 votos. É uma reeleição, no caso, é mais um mandato de 4 anos aí à frente deste sindicato? É positivo, é mais quatro anos de mandato. A categoria escolheu para isso, né? E quem está sendo beneficiado com isso, na realidade, é a categoria, não foi a chapa 1 que ganhou, em sim a categoria dos vigilantes. E quais são até as prioridades, né, para esse mandato aí de 4 anos? Como é que você encara, o que é que você trouxe como principais propostas para os integrantes do sindicato? Após a nossa reeleição agora do dia 10 e dia 11, no momento nós estamos focados aí na negociação salarial, né, que nós temos a data base agora em fevereiro. Só estamos esperando o sindicato patronal nos convocar para as reuniões para a gente poder decidir aí o salário da categoria em si. E hoje, mais ou menos, né, além dos filiados, né, ao sindicato, mais ou menos quantos seguranças, vigilantes, enfim, atuam aqui na região de fronteira? Vocês têm uma base de cálculo até? É assim, vigilantes que trabalham em empresa privada regulamentada, hoje nós temos 700 trabalhadores. Mas também temos em Foz do Iguaçu os vigilantes clandestinos, né? Ou os famosos biqueiros, que tiram o local de trabalho dos companheiros vigilantes já formados e qualificados. Pois é, e a situação da informalidade, a gente sabe aí que, né, acaba sendo grande neste setor. Com relação à formação, até gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso. Como é que é a formação de quem atua legalmente na área? Enfim, tem toda uma preparação aí para que esse trabalho possa ser feito da melhor maneira possível? É assim, a formação desses companheiros é praticado pela uma escola, né, profissionalizante, onde o pessoal tem curso de armamento e tiro, defesa pessoal, né, jurídico, né, e direitos humanos. Então, ele sai da escola já qualificado para exercer a função de vigilante, né, nas empresas privadas ou até mesmo particular, desde que esteja regulamentada. E o mercado aqui em Foz do Iguaçu, ele é considerado promissor? O que é que vocês têm visto aí dos últimos anos? Está tendo um aumento, uma diminuição na procura aí pelas empresas, pelo serviço na área de segurança? Como é que você avalia? Hoje, depois da reforma trabalhista, a gente vê uma situação muito precária, não só em Foz do Iguaçu, mas a nível de Brasil. Por quê? Esse governo que entrou aí e o anterior cortou gastos na área da segurança privada que presta serviço para o governo, né, para as áreas do Estado. Entendeu? Então, hoje está reduzindo bastante a área de vigilância no nosso país. Ou seja, muitas vezes, então, fechando essas vagas no setor público, que acaba sobrando no setor privado, e fica até um alerta aí com relação à conscientização dos empresários para que contratem, né, profissionais devidamente qualificados e autorizados? É, isso seria um ponto bem viável se os empresários tomassem a consciência que se contratar trabalhadores clandestinos, ele pode sofrer pena maior por estar contratando uma pessoa pagando uma diária lá de 50, 100 reais, e esse cidadão entrar com uma ação trabalhista, né, e querer receber um salário maior do que ele tem o direito, entendeu? Então, assim, eu conscientizo as empresas sempre contratar outras empresas especializadas para exercer a função. Pois é, e hoje em dia, quanto é que está girando aí o salário base aí de um trabalhador nessa área de segurança? Hoje, o trabalhador na área de vigilância de empresa privada, o salário dele, o piso dele hoje é R$ 1.677, um adicional de periculosidade de 30%, né? Mais um vale alimentação de R$ 28,60 por dia trabalhado. E a gente viu aí alguns anos atrás uma grande procura até de pessoas aí que saíam de outros setores e buscavam formação, né, nessa área. Hoje em dia, você falou sobre a questão da formação, aqui em Foz do Iguaçu tem escola especializada nessa área? Hoje em Foz do Iguaçu nós temos duas escolas que dão o curso de especialização para as pessoas que querem se formar a vigilante. E, portanto, né, Foz do Iguaçu é um grande mercado, mas não só Foz do Iguaçu, na região, aqui também são várias vagas, enfim. Quem está buscando uma especialização, uma profissionalização nessa área, que você recomenda até com relação a isso? Enfim, você falou sobre diminuição de vagas, mas existe mercado, como é que está hoje? Hoje o mercado, principalmente na nossa região de Foz do Iguaçu, ela está muito restrita. Por quê? Quem está trabalhando não quer sair, né? Então, se a pessoa sair do emprego, claro, vai entrar outra, mas então, também tem a redução dos postos de serviço. Hoje, assim, um curso hoje deve estar custando R$1.800 um curso de vigilante. O trabalhador tira da boca da família dele para poder fazer um curso e depois fica difícil de arrumar o emprego para ele, né? Porque está escasso na realidade em Foz do Iguaçu em matéria de posto de serviço para vigilante. E você me falava também da questão da PEC 300 aí, enfim, posicionamento contrário a essa emenda, proposta de emenda constitucional? A PEC 300, o que, que ela diz, né? Do artigo 7º da Constituição Federal. Hoje nós temos uma reforma trabalhista aí, que foi implantada pelo ex-presidente da República, Michel Temer, né? Que flexibilizou muito os trabalhadores. Houve muita perca salarial em cima dessa reforma trabalhista. E agora nós temos a PEC 300 aí, que vai rever também a reforma trabalhista, que vai causar mais prejuízo ainda aos trabalhadores, não só da área de vigilância, mas os trabalhadores a nível nacional. Ou seja, uma postura conjunta, então, com relação a outros sindicatos, enfim. Nós tivemos também a questão, né, do imposto sindical aqui no Brasil. Fala-se muito aí da questão do enfraquecimento até dos sindicatos. Que recado você tem a dar até para a categoria quanto à importância de participar em uma entidade sindical? Quanto aos impostos, veja bem, depois da reforma trabalhista, não é mais obrigado a pagar o imposto sindical urbano, né? Tem sindicatos, na realidade, que depende do imposto sindical. Ou vou falar o sindicato de gaveta, né? Esses dependem do imposto sindical. Tem sindicatos que não precisam, na realidade, do imposto sindical. Se a pessoa souber administrar uma entidade, ela consegue sobreviver sem imposto sindical. Porque o imposto sindical é dividido em 4 categorias: sindicato, federação e confederação e Ministério do Trabalho. Então, quer dizer, na realidade, o sindicato arrecada bem pouco com o imposto sindical, né? Então, assim, eu, para mim, na minha realidade, hoje aqui em Foz do Iguaçu, para mim não importa se acabou o imposto sindical para mim, devido ao número de vigilantes que eu tenho na base, né? Para mim não tem problema nenhum. Eu trabalho com o que eu tenho e administro desta forma, entendeu? E algum recado aí para a categoria, após então essa reeleição como presidente do Sindicato dos Empregados de Empresas de Segurança, Vigilância e Segurança Orgânica aqui de Foz do Iguaçu? Tenho, sim. Foi até bom. Quero agradecer a vocês aqui da rádio, né, por ter me chamado para essa entrevista. E gostaria de convocar meus companheiros vigilantes, que no dia que a gente convocar para a Assembleia, que eles venham em peso para a Assembleia, porque na realidade a gente faz uma Assembleia para mostrar para eles o que os patrões estão oferecendo para a categoria. Hoje no Brasil nós somos o segundo maior piso salarial, nós perdemos só para Brasília. E nós queremos continuar desse jeito no Paraná, entendeu? Então eu quero convocar meus companheiros vigilantes, que quando nós chamarmos para uma reunião, uma assembleia, que eles compareçam em peso. Isso é muito importante para a decisão de uma categoria. Conversei aqui com o Carlos Alberto de Souza Ramos, ele que é presidente do Sindes Foz. Muito obrigado pela participação aqui na RCI. Eu que agradeço a vocês pela oportunidade de estar aqui. E vamos tocar para frente aí a nossa reeleição, né? Há mais 4 anos, e tentar buscar o melhor para os companheiros trabalhadores.